Fecheiros 150 permaneceram em silêncio na doca, observando a pireta afastar-se lentamente. O nó no estômago de Roger apertou-se. Ele teria rezado, mas não podia. Não podia pedir ajuda para o que pretendia fazer agora. Nem de Deus, nem do arcanjo Miguel, nem do reverendo, nem dos seus pais. Só de Jamie Fraser. Ele perguntava-se às vezes quantos homens Fraser tinha matado, se ele os contava, se ele sabia. Era diferente, é claro, matar um homem numa batalha ou em defesa própria, do que planear o assassinato a sangue frio. No entanto, com certeza devia ser mais fácil para Fraser o que eles pretendiam fazer. Olhou para o sogro e viu-o a observar o barco a afastar-se. Ficou parado, imóvel como uma pedra. E Roger viu que os seus olhos estavam fixos, algures, muito distante do barco, além do céu e da água, olhando para alguma coisa maligna, sem pestanejar. Fraser respirou fundo e engoliu com força. Não, não iria ser fácil para ele. De algum modo, isso serviu-lhe de consolo. Examinaram todas as cabanas rapidamente, não encontrando nada além de lixo espalhado, grades partidas, montes de palha bolorenta, alguns ossos roídos, deixados por cães ou escravos. Uma ou duas das cabanas tinham evidentemente sido usadas um dia como habitação, mas não recentemente. Algum animal tinha construído um ninho grande, atabalhoado, junto à parede de uma das cabanas. Quando Jamie lhe tocou com uma vara, uma espécie de roedor, gordo e cinzento, saltou e passou a correr pelos pés de Roger, zarpando pela doca, e atirou-se à água com um formidável chapão. Resolveram ocupar a cabana maior, construída sobre o próprio ancoradouro, e acomodaram-se à espera, mais ou menos. O plano era simples: disparar sobre Bonnet assim que ele surgisse. A menos que chovesse, então seria necessário usar espadas e facas. Assim explicado, o procedimento soava bastante simples. A imaginação de Roger, entretanto, não conseguia contentar-se com isso. Vai andar um bocado se isso te fizer sentir melhor, sugeriu-lhe Jamie, após um quarto de hora a observar o nervosismo de Roger. Nós vamos ouvi-lo a chegar. Ele próprio sentou-se tranquilamente, como um sapo no nenúfar, metodicamente a verificar a variedade de armas dispostas à sua frente. E se ele não vier sozinho? Jamie encolheu os ombros, os olhos fixos na pederneira da pistola na sua mão. Abanou-a para ver se estava firme, depois colocou a arma no chão. Virá. Se trouxer homens, temos de o separar deles. Eu levá-lo-ei a uma das cabanas mais pequenas, a pretexto de uma conversa particular, e limpo-lhe lá o sebo. Tu impedes que alguém nos siga. Não vou precisar de mais do que um minuto. A sério? E depois o senhor vem calmamente e informa os homens dele que acaba de lhes matar o capitão? Perguntou Roger. Jamie esfregou a cana do nariz com a mão e encolheu os ombros outra vez. Ele estará morto. Achas que é um homem capaz de inspirar tanta lealdade a ponto de os seus homens o tentarem vingar? Bem, não, disse Roger devagar. Talvez não. Bonnet era do tipo capaz de inspirar os seus homens a trabalhar muito. Mas era um trabalho baseado no medo e na esperança de lucro, não em amor. Descobri muita coisa a respeito de Bonnet, observou Jamie, largando a pistola. Ele tem sócios regulares, sim, mas não tem amigos. Não viaja sempre com o mesmo parceiro ou com a mesma tripulação, o que os capitães normalmente fazem quando encontram alguns homens que servem bem. O Bonnet escolhe os seus homens ao acaso. Escolhe-os pela habilidade e força, não porque gosta deles. Assim sendo, eu não esperaria encontrar grande estima por ele entre os seus homens. Roger anuiu com a cabeça, reconhecendo a verdade desta observação. Bonnet comandara o Gloriana com mão de ferro, mas não havia nenhum sentido de camaradagem, mesmo entre os seus companheiros e o contramestre. E também era verdade que o que souberam sugeria que Bonnet escolhia colaboradores à medida das necessidades. Se ele trouxesse homens a este encontro, era improvável que fossem um dedicado tenente ou uma tripulação leal. Provavelmente seriam marinheiros escolhidos aleatoriamente nas docas. Certo, mas e se quando nós o matarmos, algum dos homens que estiver com ele vai estar a precisar de um novo emprego? Interrompeu Jamie. Não, desde que tomemos cuidado para não dispararmos contra eles ou dar-lhes motivo para pensar que somos uma ameaça para eles, não creio que se vão incomodar com o destino de Bonnet. No entanto, pegou na sua espada, franzindo ligeiramente a testa, e deslizou-a para fora e para dentro da bainha, para se certificar de que ela se movia com facilidade. Se for essa a situação, eu levarei o Bonnet para um canto, como disse, dás-me um minuto com ele. Depois dizes uma desculpa qualquer e vens, como se me fosses buscar. Mas não pares. Passa pelas cabanas e enfia-te no meio das árvores. Eu encontrar-me-ei lá contigo. Roger olhou para Jamie com ceticismo. Santo Deus, o homem parecia estar a falar de um passeio de domingo. Uma volta pelo rio, um encontro no parque, um piquenique com sanduíches de presunto e chá. Pigarreou e pegou numa das suas próprias pistolas. A sensação era fria e sólida na sua mão. Um peso reconfortante. Sim, mas só uma coisa. Eu é que apanho o Bonnet. Fraser olhou incisivamente para ele. Ele manteve os próprios olhos firmes, ouvindo a pulsação que começara a martelar com força dentro dos seus ouvidos. Viu Fraser começar a falar, depois parar. O sogro fitou-o pensativamente. E ele conseguia ouvir-lhe os argumentos, martelando no seu ouvido interno, juntamente com a sua pulsação, tão claramente como se tivessem sido ditos em voz alta. Tu nunca mataste um homem nem lutaste numa batalha. Não és um atirador e és apenas razoável com uma espada. Pior, tens medo do homem. Se tentares e falhares, eu sei. Disse ele em voz alta para os olhos azuis espantados de Fraser. Mas ele é meu. Eu trato dele. Sim, a Brianna é sua filha. Mas ela é a minha mulher. Fraser pestanejou e desviou o olhar. Tamborilou os dedos no joelho por um momento. Depois parou, suspirando profundamente. Endireitou-se devagar. E virou-se novamente para Roger, com franqueza no olhar. É o teu direito, disse ele formalmente, que seja assim. Não hesites, não o desafies. Mata-o assim que tiveres oportunidade. Parou por um instante, depois falou outra vez, com os olhos fixos nos de Roger. Mas se caíres, fica a saber que te vingarei. O bolo cheio de pregos no seu estômago pareceu mover-se para cima, obstruindo-lhe a garganta. Tossiu para o deslocar e engoliu. Ótimo, disse ele. E se o senhor cair, eu vingá-lo-ei. De acordo? Fraser não se riu. E naquele momento Roger compreendeu porque é que os homens o seguiriam onde quer que ele fosse. Para fazer qualquer coisa. Ele olhou apenas para Roger durante um longo momento, depois anuiu com a cabeça. Um senhor acordo, disse ele suavemente. Obrigado. E tirando a adaga do cinto, começou a polir a lâmina. Não havia maneira de saberem que horas eram, mas não precisavam. Mesmo com o céu encoberto de nuvens baixas e o sol invisível, era possível sentir o passar dos minutos, a mudança gradual da terra, conforme os ritmos do dia mudavam. Os pássaros que cantavam ao amanhecer pararam a cantoria e aqueles que caçavam de manhã começaram a cantar. O som da água a bater nas estacas do cais mudou de tom, conforme a maré alta ecoava no espaço debaixo do ancoradouro. A maré cheia veio e foi-se. O eco debaixo do ancoradouro começou a ficar oco quando a água começou a descer. A pulsação nos ouvidos de Roger começou a arrefecer, juntamente com os nós nas suas entranhas. Então algo bateu no ancoradouro e a vibração repercutiu no chão da cabana. Jamie levantou-se de supetão, com as duas pistolas no cinto e outra na mão. Inclinou a cabeça para Roger e depois desapareceu pela porta. Roger enfiou as pistolas no cinto, tocou no cabo da sua adaga para certificar e seguiu. Avistou um barco, a madeira escura da sua amurada, logo por cima da linha do ancoradouro e rapidamente ele estava dentro da cabana mais pequena à direita. Jamie não se via em lugar algum. Fora para o seu próprio posto à esquerda. Encostou-se na parede, espreitando através da fresta entre a dobradiça e a porta. O barco deslizava devagar ao longo da borda do cais, ainda não amarrado. Ele só podia ver uma pequena parte da popa. O resto estava fora de vista. Não importava. Ele não poderia atirar enquanto Bonnet não aparecesse no cais. Limpou a palma da mão nas calças e tirou a melhor das suas duas pistolas, verificando pela enésima vez se a arma estava em ordem. O metal da pistola tinha um cheiro forte a óleo na sua mão. O ar estava úmido. As suas roupas colavam-se-lhe ao corpo. Será que a pólvora dispararia? Tocou na adaga pela milionésima vez, passando em vista as instruções de Fraser para matar com uma adaga. A mão, no ombro dele, esfaqueia por baixo do osso do peito com força. Por trás, o rim, de baixo para cima. Deus! Conseguiria fazer isso cara a cara? Sim, esperava que fosse cara a cara. Ele queria ver. Um rolo de corda atingiu o cais. Ele ouviu o baque surdo e depois o som arrastado e a batida de alguém a saltar por cima da amurada para amarrar o barco. Um restolhar e um grunhido de esforço. Uma pausa. Fechou os olhos, tentando ouvir através do estrondo do seu coração, passos. Lentos, mas não furtivos. Vinham na sua direção. A porta estava semiaberta. Deu um passo silencioso na direção da abertura à escuta, à espera. Uma sombra, turva na luz embaçada, atravessou a porta e o homem entrou. Ele atacou por detrás da porta, lançando todo o peso do corpo sobre o homem, batendo contra a parede com um baque surdo. O indivíduo gritou com o choque do impacto e o barulho do grito fê-lo parar quando ele colocou as mãos em volta de um pescoço notoriamente feminino. Merda, disse ele. Quero dizer, eu peço desculpa, senhora. Ela estava prensada contra a parede, todo o peso dele em cima dela, e ele teve plena consciência de que o resto do seu corpo também não era masculino. com sangue quente no rosto, soltou-a e deu um passo atrás, respirando pesadamente. Ela sacudiu-se como um cão, ajeitando a roupa e delicadamente tocando na parte de trás da sua cabeça, que tinha batido contra a parede. «Desculpe», disse ele, sentindo-se tão chocado como um idiota chapado. «Não tive a intenção. Magoeia?» A jovem era tão alta como a Brianna, mas de constituição mais sólida, com cabelo castanho escuro e um rosto bonito, de ossos largos e olhos profundos. Ela riu-se para Roger e disse algo incompreensível, cheirando fortemente a cebola. Examinou-o de cima a baixo de uma maneira insolente, evidentemente com aprovação. Colocou as mãos sob os seios num gesto de inconfundível convite, fazendo um gesto com a cabeça na direção do canto da cabana, onde montes de feno úmido exalavam um cheiro fecundo e nada desagradável de apodrecimento. «Ah!» disse Roger. «Não. Receio que esteja enganada. Não, não. Não toque nisso. Não, não, nein!» Ele atrapalhava-se com as mãos dela, que pareciam determinadas a abrir-lhe o cinto. Ela disse mais alguma coisa na sua língua desconhecida. Ele não entendeu uma palavra, mas compreendeu perfeitamente o sentido. «Não. Sou um homem casado. Pode parar com isso?» Ela riu-se, lançou-lhe um olhar insinuante por baixo das pestanas negras e retomou a investida. Ele ter-se-ia convencido de que estava a alucinar, se não fosse pelo cheiro. Presos num lugar fechado, compreendeu que as cebolas eram o menor dos males. Ela não tinha uma aparência suja, mas possuía o odor entranhado de alguém que acabara de sair de uma longa viagem de navio. Ele reconheceu o cheiro imediatamente. Além disso, o inconfundível cheiro de porcos desprendia-se das suas saias. «Excusez-moi, mademoiselle?» A voz de Jamie veio de algures atrás dele, parecendo surpreendida. A jovem também se assustou, embora não parecesse atemorizada. No entanto, soltou-lhe as bolas, permitindo que ele recuasse um passo. Jamie tinha a pistola na mão, embora a segurasse ao lado do corpo. Ergueu uma das sobrancelhas para Roger. «Quem é esta, afinal? E como raio é que eu sei?» Esforçando-se para se recompor, Roger sacudiu-se, procurando endireitar-se. «Pensei que fosse Bonnet ou um dos seus homens, mas evidentemente não é.» «Evidentemente.» Fraser parecia inclinado a achar a situação engraçada. Um músculo perto da sua boca contorcia-se visivelmente. «Qui êtes-vous, mademoiselle?» perguntou à jovem. Ela franziu a testa para ele, claramente sem compreender, e disse alguma coisa numa estranha língua outra vez. As duas sobrancelhas de Jamie ergueram-se diante disso. «O que é que ela está a dizer?» perguntou Roger. «Não faço a menor ideia.» Com o sentido de humor misturado com a cautela, Jamie virou-se para a porta, erguendo a pistola. «Vigia a mulher. Ela não deve estar sozinha.» Isso era óbvio. Havia vozes no cais. Uma voz de homem e outra de mulher. Roger trocou olhares de perplexidade com Jamie. Não, a voz não era nem de Bonnet, nem de Lyon. E em nome de Deus, o que é que todas aquelas mulheres estavam a fazer ali? Entretanto, as vozes aproximavam-se. E a jovem, de repente, gritou alguma coisa na sua língua. Não pareceu um aviso. Mas Jamie rapidamente colou-se à parede junto à porta, a pistola engatilhada e a outra mão na adaga. O vão estreito da porta escureceu-se, quase completamente, quando uma cabeça escura, despenteada, se meteu na cabana. Jamie deu um passo à frente, e enfiou a pistola sob o queixo de um homem muito grande, completamente em choque. Segurando o indivíduo pela gola, Jamie recuou, puxando-o para dentro da cabana. O homem foi seguido quase imediatamente por uma mulher cuja complexão forte e alta e um rosto bonito a identificava imediatamente como a mãe da jovem. A mulher, entretanto, era loura, enquanto o homem, o pai da jovem, era tão escuro como o urso com o qual tanto se parecia. Era quase tão alto como Jamie, mas tinha quase o dobro da largura, de peito e ombros maciços e com uma barba espessa. Nenhum deles parecia absolutamente atemorizado. O homem parecia surpreendido, a mulher afrontada. A jovem riu-se animadamente, apontando para Jamie e depois para Roger. Estou a começar a sentir-me um idiota, disse Jamie a Roger. Retirando a pistola, recuou cautelosamente. Wer seid hier? Perguntou ele. Não creio que sejam alemães, disse Roger. Ela, e balançou o polegar indicando a jovem, que agora examinava Jamie de uma maneira avaliadora, como se medisse o seu potencial para um desporto na palha. Não pareceu entender nem francês nem alemão, embora pudesse estar a fingir. O homem franzira a testa, olhando de Jamie para Roger, numa tentativa de entender o que diziam. Diante da palavra francês, entretanto, pareceu animar-se. Comment allez-vous? Perguntou ele no sotaque mais execrável que Roger já ouvira. Parlez-vous français? Perguntou Jamie, ainda a olhar para o homem cautelosamente. O gigante sorriu e mostrou um dedo indicador e um polegar calejados, com 2 centímetros de distância. Ampa! Um pa muito pouco mesmo, como logo descobriu. O indivíduo não sabia mais do que uma dúzia de palavras em francês, o suficiente para se apresentar como Mikhail Kemodurov, a sua mulher Iva e a sua filha Karina. Ruski, disse Kemodurov, batendo no peito volumoso com a mão. Russos? Roger fitou-os estupefacto, embora Jamie parecesse fascinado. Nunca conheci um russo antes, disse ele. Mas, em nome de Deus, o que estarão a fazer aqui? Com alguma dificuldade, essa pergunta foi transmitida ao Sr. Kemodurov, que esboçou um sorriso radiante e ergueu o braço roliço, apontando para o cais. Le cochon, disse ele. Pour le monsieur Wiley. Olhou esperançosamente para Jamie. Monsieur Wiley? Considerando o aroma lacrimogéneo que se desprendia dos 3 russos, a menção aos porcos não veio como grande surpresa. A ligação entre criadores de porcos russos e Philip Wiley era um pouco menos óbvia. Entretanto, antes que a questão pudesse ser aprofundada, ouviu-se uma sonora batida lá fora e um ruído raspado, como se um grande objeto de madeira tivesse atingido o ancorador. Imediatamente sucedeu-se um coro agudo de gritos e berros, a maior parte suína, mas alguns humanos e femininos. Kemodurov movia-se com incrível rapidez para o seu tamanho, embora Jamie e Roger estivessem nos seus calcanhares assim que ele disparou pela porta da cabana. Roger mal teve tempo de ver que estavam 2 barcos agora amarrados no cais. O pequeno barco de russo e um mais pequeno, aberto. Vários homens com facas e pistolas saíam do barco mais pequeno para o ancorador. Vendo isto, Jamie desviou-se para o lado, desaparecendo de vista pela esquina de uma das cabanas mais pequenas. Roger agarrou na sua pistola, mas hesitou sem saber ao certo se devia disparar ou correr. Hesitou demais. Um mosquete foi enfiado por baixo das suas costelas, tirando-lhe o ar dos pulmões, e mãos agarraram-no pelo cinto, arrancando-lhe as pistolas e a adaga. Não te movas, camarada, aconselhou o homem que segurava o mosquete. Mexe-te e faça o teu fígado sair-te pelas costas. Falou sem nenhum ânimo em especial, mas com suficiente sinceridade para que Roger não se sentisse inclinado a testá-lo. Ficou parado, imóvel, com as mãos parcialmente erguidas, a observar. Kemodurov lançara-se sobre os invasores sem hesitação, atacando-os com as mãos que mais pareciam presuntos. O homem já estava na água. Evidentemente tinha sido lançado para fora do ancoradouro e o russo tinha outro nas mãos, esganando-o com brutal eficiência. Ele ignorava todos os gritos, ameaças e socos, a concentração fixa no homem que estava a matar. Gritos cortavam o ar. Iva e Karina tinham corrido para o barco deles, onde dois dos invasores tinham aparecido no convés, cada qual segurando uma versão um pouco mais pequena de Karina. Um dos homens apontou uma pistola às mulheres russas. Ele pareceu puxar o gatilho. Roger viu uma centelha e uma baforada de fumo, mas a arma falhou. As mulheres não hesitaram e atacaram-no aos gritos. Em pânico, ele largou a arma e a jovem que segurava, saltando para a água. Uma pancada surda, nauseante, arrancou a atenção de Roger da sua situação paralela. Um dos homens, uma figura baixa e atarracada, golpeara Kemodurov na cabeça com a coronha de uma arma. O russo pestanejou, abanou a cabeça e afrouxou um pouco as mãos da garganta da sua vítima. O seu atacante, com o rosto contorcido, segurou a arma com mais firmeza e desfechou outro golpe. Os olhos do russo reviraram-se para dentro da cabeça e ele caiu no ancoradouro, estremecendo as tábuas com impacto. Roger estivera ao olhar de um homem para o outro, à procura ansiosamente de Stephen Bonnet, na confusão. Por mais que procurasse, no entanto, não havia sinal do antigo capitão do Gloriana.